Nossos corações se rendem ao Espírito Santo de Deus. Todos podem ouvir um som que repentinamente vem dos céus, invadindo o lugar em que estamos como num vento impetuoso. Não há como resistir, é obra de Deus. Não há como negar, os que antes estavam abatidos são restaurados, curados, libertos, recebem poder e são cheios do Espírito Santo. O Espírito de Deus está movendo os corações. Ele quer abençoar, Ele quer abençoar. O Espírito de Deus está movendo os corações. Eu vou abrir o meu, vou receber o seu poder. O Espírito de Deus está movendo os corações. Ele quer abençoar, Ele quer abençoar. O Espírito de Deus está movendo os corações. Eu vou abrir o meu, vou receber o seu poder. Coração abrir diante dele e a alma se quebrantar, a graça de Jesus irá curar. Se o coração Ele quer abençoar, Ele quer abençoar. O Espírito de Deus está movendo os corações. Eu vou abrir o meu, vou receber o seu poder. Se o coração abrir diante dele e a alma se quebrantar, a graça de Jesus irá curar. Se o coração abrir diante dele e a graça maravilhosa, graça bendita, graça salvadora.